ego não segue a quem vive, buscando espaço, colírio, diamante raro pra enxergar quem sou o meu equilíbrio. Ego não segue a quem vive, buscando espaço, colírio, diamante raro pra enxergar quem sou o meu equilíbrio. Base final de samba, inspiração do oriente, ambiente temperado pro ataque da minha mente. Precedentes literários me faz pensar no presente, mas nada muda o que eu sou, pra não ser gente da gente, cê não entende? Então deixa que eu te explico, sou mais um na maioria que corre por seus motivos. Não me cubro de pretensões e intenções ilusórias, vejo a fagulha do perigo em falas fantasiosas. Receber, saber ouvir, sem ter o ouvido corrompido pelo ego obtido, embutido dentro de cada ser vivo. Equilíbrio entre otimismo e excedentes pessoais, nunca ser mais, só mais o mesmo, pra melhorar o que já se faz. Da moral nunca é demais reconhecer o que é bom, cultuar já não se faz, nenhum deus vive aqui no chão. Percebe então, o mundo não é palco pra um só rei, minha sombra é negra igual a qualquer outra de seu seio. Ego não cega quem vive, buscando espaço, colírio, diamante raro pra enxergar quem sou o meu equilíbrio. Ego não cega quem vive, buscando espaço, colírio, diamante raro pra enxergar quem sou o meu equilíbrio. Eu sou o reflexo do que tua arrogância não quer ver, chega devagar pra ter respeito. Cantar de galo só vai sucumbir, não faz você crescer, é só saber chegar pra ser perfeito. Só de ouvir falar de lá pra cá que ele é melhor, deixo pra lá, faço por mim sem reparar nem comentar com os outros. Eu sou mais um que desse mar, não fiz sozinho, vim pra somar o meu caminho, tô pra trilhar longe de negro escroto. E pouco a pouco meu senso fica mais rápido pra saber o que ouvi de quem fala mal intencionado. Sem de onde eu vim e nunca me esqueço disso, consciente da raiz que me formou desde o início. Ser humano influencia e é influenciado, ninguém mais que ninguém, ter humildade é necessário. Teu castelo construído desmorona, vai por terra, condenado pelo ego que rouba sua a voz sincera. Já era seu mundo falso, não convence o semelhante, quem só olha pro umbigo não conquista um passo adiante. Rei na barriga, tu não é filho nem dono do mundo, quem só se acha perde o crédito, a chance e o rumo. Ego não cega quem vive, buscando espaço, colírio, diamante raro pra enxergar quem sou o meu equilíbrio. Ego não cega quem vive, buscando espaço, colírio, diamante raro pra enxergar quem sou o meu equilíbrio. Eu sou o reflexo do que tua arrogância não quer ver, chega devagar pra ter respeito. Cantar de galo só vai sucumbir, não faz você crescer, é só saber chegar pra ser perfeito.